Quebec Hotel, prosigan. Black Walker. Dando Guarulhos 380 via Pêndulo 21, no Trive, após Papá Charlie Lima e após conforme a rota do plano de voo. A subida Arbor, após Arbor Elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 17, código transponder 5541 e o controle em 119 decimal 8. Como que está bem, a comunicação não está entendida não, boa noite. Reduza para 200 nós, deixa para 2.000. Essa frequência está interportando, não foi entendido ainda, boa noite, 05. Boa noite, 05, controle, como copia? Agora a clareza sim. Ok, reduza para 180 nós, deixa para 2.000, de forma estabilizada. 180 mais, para 2.000, reportará de cabeça. Sobre o vetor, vou e comprou a 040 em forma estabilizada. 040, reportará estabilizada. João 643, chame 2862. Boa noite. 3152, deixa para 2000, como está habilitado? Cruzamento aberto, pode habilitar, está 3152. Estado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 7 nós. Teve pouso, João 643. Chame torre 18.000. 18.000, boa noite. E Salvador, boa noite. Boa noite. 05, muito boa noite. O número 2 para pouso. Mantém a aproximação. Informarei pista livre. Autorizado o táxi até a Papá, chame na Papá para o cruzamento da pista. realizado o cruzamento e prosseguiu o táxi via Lima, mais que e Lima. Chama na Lima para prosseguir o táxi. Com 643, Sol 20, libera a direita, prossiga táxi de Alfa, repochete da Juliette. De Alfa, da Juliette, bom, 643. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, meia dúzia nós. Autorizado, pouso na 0, bom, no 805. Wi-Fi Quebec Hotel, seu reconhecimento de aeródromo? Você tem condição de agilizar o táxi até a ponto de espera da 10? Eu estou autorizado o ingresso no pátio principal, prossiga via pátio, Índia e Alfa. Me chame no ponto de espera pronto para decolagem. Oito zero cinco, solo 22, libere a direita, prossiga táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Direita Alfa, reportar antes da Juliette, voo 805. Juliette, voo 8643. Tá visual com o site em taxiando? Após o mesmo, pode prosseguir via Juliette, portão é o 4. Juliette por 4, 643. 1805, pode prosseguir o táxi Alfa Juliette, portão previsto é o 1 Norte. Juliette, portão 1 Norte, confirma o voo 1805. Afirma a pole position, 1 Norte. Juliette, 1 Norte. Whisky Quebec Hotel autorizado, alinhar e decolar cabeceira 10, o vento 120 graus, 7 Norte. Resolta 3, Lama 5-2. Lama 5-2, Torre, 18-6, bom povo. 18-6, bom trabalho. Airport 020. Isso aqui é Bacatel, decola os 25, chamei agora o controle em 19-8, tem um voo. 19-8, boa. Controle, boa noite, é Papa Tanguí, Quebec Hotel. Papa Tanguí, Quebec Hotel, contato radar decolagem, sobe o nível de voo 380, saída Arbor. 380 na Arbor, Quebec Hotel. Travado, visual, pista 1-0. San 3152, 52, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-0 graus, 5-9. Sempre pouso, pista 1-0, da 3152. Afirmativo, na proa de Itá. Proa de Itá, 0-0. Bravo Delta, chame 18-6, por favor. Bravo Delta, muito boa noite. Para o plano Guarulhos, está no parte 3. Está no pátio 5, pronto, cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 380, via Upper Zulu 21, Trive, após Papá Charlie Lima e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor, após Arbor Elefa, com a primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 1-7-1-0, como o senhor preferir, 5546 é o código, 19-8 é o controle. Bravo Delta, cotejamento correto, a decolagem vai ser da 10 ou da 17? E ciente, então decolagem da 1-7, me confirma o PLB, por favor. Ciente, estamos puxando para o acionamento, o Bravo Delta. São 3152, solo 29, libera a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Libertar-se via Alfa, reporte antes da Juliette, 3152. 0152, ingresso Juliette, porção 08. Juliette para o 08, para 3152. Voo 714, acende a identificação, desce ao nível 060, chegada a máquina. 060, máquina, chegada a máquina. 714, procedimento esse na rua do Serra Vista 368, Patanguense, Quebec Hotel, chama o centro de registro, frequência 126, decimal 0, secundário 288, bom voo. 280, clear taxi via Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact in this frequency for departure. Apron, India and Alpha, holding point 10, call you ready for departure, Portugal. Número 06, desce para 2000, ajuste é 10016. Na proa de Duna, está livre LS, aposta pesada. Em 2000, vando Duna, você pode estabilizar, não me entera mesmo. 4220, ready for departure. 4220, clear to line up and take off. Winds 110 degrees, 7 knots. Alright, take off, 4220. Autorizado Natal, nível de voo 370, via pêndulo 10. Subida Fuca, transição de par. Com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5547 é o código, 198 é o controle. Estacionamento 805. Novembro, chame em 186, por favor. Novembro, boa noite. Confirme se é transporte de enfermo. Pronto, a cópia. Está autorizado, barreiras, nível de voo 105, a prosseguir direto na rota, está inicialmente no corredor axé, com curva direita, cabeceiro no 7, 5457 é o código, 5457, e o controle em 198. Zulu November, livre acionar, está no pátio 5. Livre acionar, chama para iniciar.